Tumblr na luta pelo trono. Será que ele vai bater o Facebook com novas funções e conteúdo livre? Você já parou para pensar que o Tumblr, aquela rede social cheia de blogs, memes e fandoms, está voltando com tudo para brigar com o gigante Facebook? Pois é, em 2025, o Tumblr está passando por mudanças lentas, mas certeiras, adicionando funções que lembram o Face, como grupos e eventos, enquanto mantém sua vibe única de liberdade criativa, incluindo a volta do conteúdo pornográfico, algo que o Facebook nunca vai liberar. Um post viral no X jogou a bomba. Tumblr tá virando um Facebook mais zoeiro e ainda aceita pornô. Será o fim do reinado do Zuck? Mas será que essas mudanças vão mesmo fazer o Tumblr bater de frente com o Facebook e virar a primeira rede social a destroná-lo? Sem pistas escondidas sobre o futuro, o entusiasmo tá crescendo e essa treta promete. Bora mergulhar nessa análise e descobrir se o Tumblr tem bala na agulha para roubar o trono. O Tumblr, lançado em 2007 por David Karp, sempre foi o point dos criativos, onde fãs de animes, séries e arte postavam de tudo, gifs, fanfics, memes e até conteúdo explícito. No Brasil, a plataforma era chamada simplesmente de Tumblr nos blogs e fóruns, com um jeitão descontraído que conquistou a galera dos fandoms. Mas, em 2018, a coisa desandou. A Verizon, então dona do Tumblr, baniu o conteúdo pornográfico após pressão de anunciantes e regras da App Store, fazendo a plataforma perder milhões de usuários. Um usuário no Reddit lamentou na época: "Tumblr sem pornô é como pizza sem queijo, perdeu a graça." Enquanto isso, o Facebook, criado por Mark Zuckerberg em 2004, reinava absoluto com seus 2,9 bilhões de usuários ativos mensais, oferecendo grupos, marketplace e eventos, tudo que o Tumblr não tinha. Mas em 2025, o jogo está virando. A Automatic, dona do Tumblr desde 2019, está trazendo mudanças que estão fazendo barulho. Em 2022, o Tumblr já tinha liberado nudez em posts, desde que rotulados como conteúdo maduro. Uma decisão que a tradução brasileira no blog oficial chamou de volta à liberdade criativa. Em 2025, a plataforma adicionou funções que lembram o Face, grupos para comunidades, como os de fãs de Stranger Things ou K-pop, e eventos para marcar encontros virtuais ou presenciais. Um post no X destacou: "Tumblr tá com vibe de Facebook, mas com memes melhores e pornô liberado." A interface também tá mais limpa, com um feed chamado no Brasil de painel, que mistura posts de quem você segue com sugestões algorítmicas, igual ao Face. Essas mudanças lentas estão atraindo de volta usuários que pularam fora em 2018. O grande diferencial do Tumblr é sua política de conteúdo. Enquanto o Facebook bane qualquer coisa que cheire a nudez, o Tumblr permite conteúdo explícito desde que marcado como 18+. No Brasil, onde a cultura de fandoms é forte, isso faz diferença. Um blogueiro no X disse: "No Tumblr eu posto minha fanart de Attack on Titan e um meme NSFW no mesmo dia. No Face eu levo o ban." A liberdade criativa, chamada na tradução brasileira de expressão sem censura, atrai artistas, escritores e criadores que se sentem limitados pelo Facebook. Além disso, o Tumblr não tem a vibe tiozão do Face, onde posts de parentes e anúncios dominam o feed. Um fã no Reddit resumiu: "Tumblr é para os jovens, Facebook é para os velhos." Mas nem tudo são flores. O Facebook ainda é um monstro, com 3 bilhões de usuários em 2025, segundo estimativas da Statista, enquanto o Tumblr tem cerca de 500 milhões de usuários ativos mensais, segundo a Automatic. O Face tem recursos que o Tumblr está só começando a copiar, como o Marketplace, chamado no Brasil de Mercado, e o Facebook Watch, rival do YouTube. Além disso, o algoritmo do Face é mais agressivo, entregando posts baseados em interesses, enquanto o Tumblr depende mais de você seguir os blogs certos. Um usuário no X reclamou: "Tumblr é top, mas o algoritmo não me mostra nada novo, diferente do Face." A falta de pistas escondidas sobre novas funções, como um possível Tumblr Live global, deixa os fãs na expectativa sem muito hype. Por outro lado, o Tumblr está ganhando terreno entre a galera jovem que está cansada do Facebook. No Brasil, onde a tradução de reblog virou reblogar no vocabulário dos fãs, o Tumblr é visto como um espaço para criar sem medo de julgamento. A plataforma também está investindo em monetização com o programa Post Plus, chamado assim no Brasil, que deixa criadores cobrarem por conteúdo exclusivo, algo que o Facebook só faz com grupos pagos. Um blogueiro no X vibrou: "Tô ganhando uma grana com fanfics no Tumblr, no Face isso nem rola." A Automatic também prometeu em 2025 melhorar a busca por hashtags, que são chamadas no Brasil de tags, para competir com o sistema de busca do Face. Essas mudanças mostram que o Tumblr está de olho no trono. A volta do conteúdo pornográfico é a carta na manga do Tumblr. Em 2023, a Automatic confirmou que 11% dos posts no Tumblr eram maduros, e a decisão de liberar esse conteúdo trouxe de volta criadores que migraram para plataformas como OnlyFans. No Brasil, onde a cultura de cosplay e fanart é gigante, isso faz o Tumblr brilhar. Um cosplayer no Reddit disse: "Posto minhas fotos de cosplay no Tumblr sem medo de ban. No Face é uma roleta russa." O Facebook, por outro lado, enfrenta críticas por sua moderação pesada, que bane até posts artísticos. Um post no X ironizou: "No Face, uma pintura renascentista leva a ban. No Tumblr, vira viral." Essa liberdade pode atrair a geração Z, que prefere redes mais autênticas. O entusiasmo pelo Tumblr está crescendo, mas a falta de pistas escondidas sobre o futuro da plataforma trava o hype. No X, os posts sobre o Tumblr são mais especulativos do que concretos, com frases como "Tumblr está voltando com tudo, será que o Face treme?" A Automatic não soltou teasers sobre novas funções como um rival para o Reels ou um app mais leve para o Brasil onde celulares mais simples são comuns. Um fã no Reddit sugeriu: "Se o Tumblr lançar um app só para vídeos curtos, tipo o TikTok, e manter o pornô, o Face tá ferrado." Mas, sem anúncios oficiais, as teorias não decolam e o Tumblr depende do boca a boca para crescer. Minha opinião: o Tumblr tem potencial para dar trabalho para o Facebook, mas ainda está longe de destroná-lo. As mudanças, como grupos e eventos, mostram que a Automatic está séria e a volta do conteúdo pornográfico é um trunfo que nenhuma rede grande tem. No Brasil, onde a galera ama fandoms e zoeira, o Tumblr pode roubar muitos usuários jovens do Face, que está virando rede de tiozão. Mas o Facebook é um monstro com grana e recursos que o Tumblr não tem. Para bater de frente, o Tumblr precisa de um algoritmo melhor, mais funções tipo marketplace e um marketing pesado. Kazé, se você tá vendo isso, bota Kazé TV para fazer live sobre essa treta que o hype vai nas alturas. Um breve resumo do que estamos falando até agora. O Tumblr está voltando com força, adicionando funções do Facebook, como grupos e eventos, e mantendo sua liberdade criativa com conteúdo pornográfico liberado. No Brasil, onde a vibe de fandoms e memes reina, isso está atraindo da galera jovem, enquanto o Face perde graça com moderação pesada e feed lotado de anúncios. Mas o Tumblr está atrás em usuários, 500 milhões contra 3 bilhões, e precisa de mais novidades para competir. A falta de pistas escondidas sobre o futuro da plataforma trava o entusiasmo, mas a plataforma tem tudo para ser a primeira a dar um susto no Facebook. E você, está no time Tumblr ou ainda grudado no Face? Agora veja alguns comentários que os fãs entusiastas de redes sociais acham sobre o assunto. "Mano, Tumblr tá voltando com tudo. Posto meus memes e fanarts lá sem medo de ban. O Face é chato demais." A Fernanda Costa tá empolgada: "Caraca, Tumblr com pornô liberado e grupos tipo Face. Tô migrando já." "Tumblr é a vibe dos fandoms. No Face é só tiozão postando corrente. Bora pro Tumblr, galera." O Lucas Ferreira disse: "Tô amando as mudanças no Tumblr, mas o Face ainda tem mais funções. Quem ganha?" "Sempre fui Team Tumblr. Agora com eventos e pornô liberado, o Face não tem chance." Camila Oliveira. O Gabriel Costa exclamou: "Mano, Tumblr tá zoeiro e livre. O Face é uma pressão de regras. Tô fora do Zunk." "Tumblr é o futuro, galera. Posto minha cosplay lá e ninguém me bane. No Face é só estresse." A Ana Clara Souza tá pensativa: "Tumblr tá ficando top, mas precisa de um app mais leve pro Brasil." "Mano, Tumblr tá com vibe de 2012, mas melhor. O Face tá velho. Bora pro painel." O Matheus Almeida vibrou: "Tumblr com grupos e pornô é o fim do reinado do Facebook, certeza." "Tô voltando pro Tumblr. O Face só tem anúncio e post de parente. Liberdade é tudo." A Júlia Ferreira gritou: "Tumblr é vida, galera. Reblogar memes e NSFW no mesmo dia é top." "Tumblr tá dando um banho no Face com essa liberdade toda. Bora fazer fandom lá." O Diego Souza disse: "Tô testando o Tumblr de novo e é outro nível. Face tá ficando pra trás." "Mano, Tumblr com Post Plus tá me fazendo grana com fanfics. O Face nunca vai ter isso." A Maria Eduarda tá eufórica. Tumblr é point dos jovens, o Face é pros velhos. Tô com o Tumblr. O Tumblr tá voltando com força, mas o Face ainda é gigante. Quem aposta no Tumblr? O Caio Mendes exclamou. Mano, Tumblr com pornô e grupos é o sonho. Adeus, Facebook. Tô amando o Tumblr novo, mas quero um Reels deles. Face tá chato demais. Já o Pedro Henrique disse, Tumblr é liberdade, o Face é censura. Tô no time do painel, galera.